as lágrimas que correm dos teus olhos. A dor, um só momento, não te deixa. Tu choras pela luta com o peso da sua cruz. É bom chorarmos nos pés de Jesus. Só chora quem é vivo e sente algo. Isso é peculiar ao crente salvo. As lágrimas do crente Deus enxuga. Ele transforma em bênção sua luta. É assim seu pranto Deus enxuga. Suas lágrimas simplesmente não se perdem pelo chão. O seu gemido ele entende. Seu pranto compreende. Ele vê sua aflição. Levante sua cabeça e olha. Por fé contempla agora a vitória em suas mãos. O inimigo fecha a porta em vão, porque o crente salvo tem janela aberta pra Sião. O inimigo fecha a porta em vão, porque o crente salvo tem janela aberta pra Sião. Na grande Babilônia, cativo por envia mais além. E lá no cativeiro ele orava com a janela aberta para Jerusalém. Israel pelos assírios foi cercado. Ezequias orou e Deus lhe ouviu. Mandou um anjo ao arraial dos inimigos, feriu matando 185 mil. É assim seu pranto Deus enxuga. Suas lágrimas simplesmente não se perdem pelo chão. O seu gemido ele entende. Seu pranto compreende. Ele vê sua aflição. Levante a sua cabeça e olha. Por fé contempla agora a vitória em suas mãos. O inimigo fecha a porta em vão, porque o crente salvo tem janela aberta pra Sião. O inimigo fecha a porta em vão, porque o crente salvo tem janela aberta pra Sião.